No dia seguinte, na casa nova. Que loucura! Mas saiu tudo errado. O container não veio. Os carregadores ficaram esperando. Fui à empresa reclamar, mas não adiantou. Para eles é só um probleminha. Disseram que vai chegar no mês que vem. O homem do carpete não apareceu. A faxineira foi embora, porque era muito trabalho para ela. Ainda não encontrei uma empregada. Ninguém quer dormir no emprego. Calma. Como calma? A geladeira está vazia. Não tive tempo de ir ao supermercado. Nem à padaria. Imagine. No quarto só temos a cama e o colchão. Não temos travesseiros. E hoje à tarde tem uma reunião com os professores das crianças, mas ainda não li o regulamento da escola, da Associação de Pais e Mestres. À noite, preciso ir ao jantar com... Você sabe onde há um cabeleireiro por aqui? E barbeiro?